faz o mar vermelho vir a terra seca. Fé que derruba Jericó ao chão, fé que fecha a boca do leão e Daniel, fé que me faz um campeão. Fé, fé, fé, fé. Eu tenho a fé maior que o mundo. Tenho a fé maior que o mundo. Fé, fé, fé. Fé para curar, fé para libertar, fé para te pôr de pé. Fé que não desiste, fé que só resiste para vencer o mal, o mal, o mal, o mal. Fé que não se turba, fé que não se entrega, fé que só pra frente vai. Fé que tem promessa, fé que só espera toda a bênção do Pai. Do Pai, do Pai, do Pai, yeah! Fé, fé, fé, fé. Eu tenho a fé maior que o mundo. Fé, fé, fé. Faz o mar vermelho vir a terra seca. Fé que derruba Jericó ao chão, fé que fecha a boca do leão e Daniel, fé que me faz um campeão. Fé, fé, fé.